Mas só quando unirmos os pedacinhos com amor incondicional é que verdadeiramente enxergaremos a face de Deus. Então a verdade que o Cristo nos convida é o amor. Conhecereis o amor e o amor vos libertará. Qual, Mestre, o mandamento maior? Amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, ensinando-nos a renúncia, o desapego, a confiança sublime no Pai, que é um Pai de infinita bondade e misericórdia. A inteligência suprema do universo, como está exarada na questão primeira de O Livro dos Espíritos. E amar ao próximo como a si mesmo. Eis o maior e primeiro mandamento, onde estão contidas toda a lei e os profetas, todas as escrituras se resumem a isso. E Divaldo Franco narra-nos que um jovem procurando um mestre de nome Chamai, ele pede: mestre, será que tu podes me ensinar todo o conteúdo das escrituras enquanto eu fico apoiado em uma só perna? E o mestre diz: impossível, o estudo das escrituras demora muitos anos e é muito profundo. E o jovem, apressado como todo jovem, evade-se dali. E mais adiante, encontrando um outro sábio de nome Iléu, lhe interroga a mesma questão: podereis me ensinar o conteúdo das escrituras no tempo que eu fico apoiado em uma só perna? E Iléu lhe responde: claro, toma posição. O jovem prepara-se e Iléu lhe diz: ama. Sim, mas é só isso? Sim, é só isso. Mas e o resto? Ah, o resto? O resto é a explicação disso. Quem já ama, não precisa do resto. Então, as escrituras, todas elas sagradas, dignas do nosso respeito, se resumem tão somente ao mandamento maior. E por isso, fora da caridade, fora do amor, porque a caridade é um amor em ação, não há salvação. Não é fora da igreja X, igreja Y, da denominação esta ou aquela, que se encontra o reino de Deus, mas ele se encontra dentro de vós, no coração que ama. E ele nos convidou, nas últimas palavras que dirigiu aos apóstolos antes da crucificação: eis que vos deixo um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É mais do que o primeiro. É amar como Cristo nos ama, incondicionalmente, sem julgar, sem esperar nada em troca, amar aos inimigos como ele nos convidava. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Que a vossa justiça seja superior aos dos publicanos, para que sejais chamados filhos do Altíssimo. Aquela pessoa complicada que nos persegue, nos calunia, é digna do nosso amor, para que, como na parábola do credor incompassivo, conquistemos o perdão do nosso Pai de tantas faltas muito maiores que temos todos nós, porque o nosso passado não é nada recomendável. E ele nos pede tão somente para perdoar aquelas pequenas ofensas, sobretudo a cruz de palha, como nos fala Chico Xavier. O Espírito humano lhe afirmava que muitos carregamos a cruz de ferro, e que é muito fácil, muitas vezes, porque aquela cruz de ferro se consubstancia, muitas vezes, em perdoar uma pessoa de uma falta grave, mas como nós queremos receber o apoio das pessoas, nós perdoamos de público e nos libertamos da cruz de ferro. Mas não suportamos a cruz de palha, a cruz leve, que é justamente os atritos, as dificuldades da convivência dos nossos filhos, de nossos irmãos, de nossos pais.